Está começando mais um da Poltrona Cast. E hoje a gente vai falar sobre Guerra Civil, Capitão América. Ou Capitão América, Guerra Civil. Eu não sei qual que é a parte mais importante dessa história, mas a gente vai conversar sobre isso nesse momento. E eu sou o Carlos, Homem dos Dados, e eu também fui seu amigo antes. E conosco também está aqui Diego. E aí, poltroneiros, já escolheram o seu lado? E conosco também está o Juliano. Olá, poltroneiros, e eu quero aprender a quicar um escudo. E o não menos importante, Leandro. Só o Capitão América para me fazer torcer para os Estados Unidos. E os últimos são os que rirão melhor, ou os últimos serão os primeiros. Sérgio. Eu acredito que eles ainda são amigos. São amigos. São, né? Pois é, então a gente vai sair essa semana o trailer do A Capitão América Guerra Civil e deu o que falar, né? Tanto que logo em seguida a Warner saiu correndo para lançar o trailer de Superman versus Batman versus Superman, mas Guerra Civil chamou atenção. Chamou atenção também a falta de uma certa pessoinha naquele trailer, mas que o trailer deixou uma boa impressão pra todo mundo. Ninguém acho que reclamou de nada em relação ao trailer. Não lembro de ter visto ninguém falar que tinha mostrado demais ou tinha mostrado de menos. E a pergunta é, o que, que é essa Guerra Civil, né? Primeiro vamos tentar entender o que, que é esse negócio aí dessa Guerra Civil, que é a parte importante, e como começa ela também, né? E aí, Juliano, você que leu a HQ, que é pela qual é baseada, o que, que você viu no trailer? Como começa essa guerra? Pelo que o trailer nos mostrou, na verdade, o começo dessa Guerra Civil vai se dar a partir de uma explosão, o que se assemelha bastante com o que acontece na HQ. A gente tem um vislumbre rápido no trailer, na verdade, de uma explosão em um lugar que parece um parlamento, alguma coisa onde se encontram os políticos. E, além disso, a gente percebe que o capitão vai estar preocupado em proteger o seu amigo de infância, o Soldado Invernal. Tá, então pra você esse é o ponto de partida aí, né? Acredito que sim. Eu acho que, pelo que o trailer mostra pra gente, é onde vai começar a ser contada essa história, né? A procura pelo Soldado Invernal, pelo Buck, já estava acontecendo, na verdade, desde o final do segundo filme do capitão, né? A gente viu um reflexo rápido disso na Era de Ultron, né? Numa conversa rápida que ele tem com o Falcão. Mas agora, efetivamente, a gente vai ver o que acontece quando ele encontra esse Buck que ainda tá tentando se recuperar de tudo que aconteceu com ele, toda a lavagem cerebral que ele passou. Possivelmente algum atentado que ele cometeu pode levar a uma procura não só por parte do Capitão a ele, né? Mas, inicialmente, eu acho que é isso que vai motivar, na verdade, esse filme. Você acha que o filme vai tentar seguir um pouco a HQ ou ela vai fugir quase completamente? Não vou te falar que é quase completamente, mas a premissa é diferente. Na verdade, o lugar onde a gente tem o universo cinematográfico da Marvel é diferente do lugar onde se encontrava a HQ na época em que acontece a Guerra Civil. Na Guerra Civil você tem diversos fatores que estão levando a essa situação do registro dos super-heróis. Você tem, na verdade, alguns acontecimentos com outros heróis que acabam deixando a população com medo dos heróis. E com relação ao universo cinematográfico, basicamente, a gente tem aquela Batalha de Nova York, né, que eles destroem a cidade. Tem aquela situação do Hulk na Era de Ultron, que ele também tem aquele ataque quando ele tá sob o controle da Feiticeira Escarlate. Mas, aparentemente, não é só isso que vai estar motivando. Como aparece no trailer, inclusive, você tem o tal do Tratado de Sokovia. Então, é muito mais reflexo daquilo que eles vão querer, na verdade, fazer provavelmente o registro ou algo similar. Mas, ainda assim, o Buck vai ser o core, vai ser a parte central mesmo do que vai motivar pelo menos o Capitão América. Espera-se que sim, né? Diego, você leu o HQ? Não, eu não li a HQ, mas acompanhando aí as notícias, o que a gente lê pela internet, alguns comentários, eu tô na mesma linha que o Juliano, acredito que essa explosão, eu achei ali na hora do trailer que fosse alguma coisa dentro do universo Marvel, alguma coisa como se fosse a nossa ONU, né? Você vê que tem um palanque central ali, tem aquelas cadeiras, sei lá, achei bem parecido com a ONU. E acho que a questão do Buck vai ter um papel importante na questão da divisão dos times, né? Ele vai ser o cara que vai fazer o capitão pender pro lado contra o governo, que é uma coisa que até então soa meio estranho, né? É meio que diferente você ver o Tony Stark, que é um cara que sempre foi contra governo. Dessa vez ele tá pró-governo. E o Capitão América, que era o contrário, também se bandiou pra outro lado. Então acho que o Bucky é o cara que vai motivar esse racha aí dos grupos. Mas o Capitão América, nem nos outros filmes ele era um herói subordinado ao governo, né? Nem no primeiro filme. Ele queria ser um soldado, ele queria participar da guerra, ele queria acabar com a ameaça nazista, mas ele foi extremamente insubordinado aos oficiais dele ao ir numa missão solo pra salvar o próprio Bucky, né? E a gente vê nos outros filmes também que ele não, nos Vingadores principalmente, né? Que ele não é um cão de guarda do governo. O estranho é o Tony Stark, que sempre foi mais revolucionário, né? De fato, atuando pró o tratado, né? Isso daí é reflexo também de Vingadores Era de Ultron, que ele tem um peso muito grande pela destruição que o Ultron, uma criação dele, causou, né? É, agora, aproveitando, muito bem colocado aí, viu, Leandro? E justamente é a única coisa que me faz acreditar que o Tony Stark possa ter essa mudança, né? Porque eu também concordo com o seu ponto de vista, ele sempre foi mais revoltado em relação a seguir regras e governo e tudo mais. Então, o único motivo que me faz acreditar que ele possa, dessa vez, estar do lado do governo, é uma crise de consciência pesada aí por ter criado o Ultron, né? Então, não consigo ver outro motivo para ele ter tido esta mudança aí que ele vai mostrar no filme. Essa mudança. Pois é, o Sérgio leu o primeiro capítulo inteiro onde mostra o ponto de partida, que é a explosão. E aí, Sérgio, você acha que as explosões elas são semelhantes? Os motivos dessa explosão aí? Na HQ, eu acho que acaba sendo um pouco mais sério, né? Porque envolve inocentes. Apesar de, vamos acreditar que pelo que a gente viu no trailer, você deve ter inocentes também naquele lugar onde acontece a explosão, mas aparentemente são todos políticos que devem estar fazendo alguma coisa contra os super-heróis. E a gente não sabe se vai ser algum tipo de retaliação de algum dos super-heróis contra esses políticos. Mas na HQ eu acho que acaba sendo até mais sério, se for esse o mote do filme. Na HQ eu vejo mais sério, porque você tem inocentes, inclusive uma escola. Então acaba sendo um pouco mais complicado, e por isso que a opinião pública acaba se voltando toda contra os heróis. Agora, aqui você vê que, apesar de você também ter, acho, alguma coisa da opinião pública contra os heróis, principalmente porque eles destruíram Nova York no primeiro Avengers, e você vê lá no final do primeiro Avengers que a opinião pública está dividida, né? Uns apoiam os super-heróis, até alguns depoimentos falando: poxa, o Capitão América me salvou. Já na opinião pública, nos quadrinhos não tem isso, porque são crianças que acabam sendo as vítimas, né? Então é bem complicado. Então, esse acordo de Sokovia não acontece em Sokovia. Como todo tratado, na verdade, ele é motivado por Sokovia e assinado em Nova York. Basicamente, será que é isso? Provavelmente sim. Isso que o Diego falou de parecer com a ONU, realmente deve ser alguma coisa nesse caminho. O que eu acho interessante de pensar que, assim, o fato deles terem escondido do trailer, ou não colocado no trailer, o Barão Zemo, e só aparecer rapidamente o Ossos Cruzados, tá todo mundo deixando de lado a ideia de que o atentado possa ser, na verdade, um atentado de um vilão, que vai ser jogado nas costas do Bucky. E aí começa tudo o revertério, pra tentar justificar um pouquinho mais, talvez, a atitude do Capitão América, né? Mas o que todo mundo tá falando mesmo, né, que teve várias piadinhas por aí, é: onde está o Homem-Aranha? Porque a Sony fez um acordo com a Marvel, né, pra poder voltar o personagem pra propriedade da Marvel, dentro de algumas condições de, por exemplo, alguns filmes solos do Homem-Aranha serem promovidos pela Marvel, mas produzidos diretamente pela o dinheiro, o grosso do dinheiro vai pra Sony. Essa é basicamente essa ideia, né? E onde está o Homem-Aranha nesse filme? Porque na verdade ele deveria aparecer, na HQ a participação dele é muito grande, né? Só que como o acordo parece ter sido feito assim meio que supetão, eles tiveram que tirar da manga um plano B, né? Ou não? O quanto da inserção do Homem-Aranha você acha que modificou o filme, o Leandro? Eu tenho uma dúvida mais cruel, cara. Okay. O Homem-Aranha, a gente sabe que ele vai aparecer em algum momento. Eu quero saber aonde tá o Homem-Formiga. Mas é que no ombro do Capitão América. Não dá pra enxergar. Aquela cena dos heróis perfilados, onde tá o Homem-Formiga ali, cara? Tá eu no, acho que tá ele no é ombro aquele do efeito América. Especial que ainda não foi finalizado. Pode ser, pode ser. Não, mas se, tirando a brincadeira agora aí de lado, cara, o Homem-Aranha, ele não vai ser tão usado... Ele não vai ser tão central nesse filme da Guerra Civil que nem ele é nos quadrinhos. Não. A gente até especula que talvez o Pantera Negra acabe herdando um pouco alguns dos papéis, assim, de ser usado por um lado e depois vai para o outro, que é o que acontece com o Homem-Aranha nos quadrinhos. Mas eu acho que nesse filme aí vai ter, no máximo, assim, uma cena dele conversando com o Tony Stark, uma cena de ação, talvez alguma coisa dele debandando para o outro lado e depois disso algo que ligue com o filme solo. Mas a gente tem um hype muito grande pelo Homem-Aranha, mas eu nem sei sequer se o herói vai tirar a máscara. Isso é bem improvável por causa desse acordo entre Sony e Marvel, né? Se eles querem fazer uma série de filmes, vão ser 3 filmes novos, porque cada ano é do colegial dele. Quantos anos de colegial tem nos Estados Unidos? Acho que 3 também, né? Então basicamente o acordo envolvem 3 filmes solos do Homem-Aranha, né? E cada eles podem se passar anteriormente também a Guerra Civil, se for o caso. Parece que não, porque vai ter o Capitão América e vai ter o Homem de Ferro, né? No filme do Homem-Aranha? Vai ter, tanto que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, eles deram uma entrevista agora pra divulgar, não sei o que eles estavam falando aí, numa entrevista que eles estavam, eles falaram que agora em janeiro eles vão gravar em Atlanta. Atlanta é onde tá sendo gravado o Homem-Aranha e onde vai ser gravado o filme dos Guardiões da Galáxia. Então, ou eles aparecem em Guardiões da Galáxia, o que é bem improvável, né? Acho que não muito, viu? Pelo menos o Homem de Ferro pode ser, viu? Mas Capitão América junto no filme dos Guardiões? Quem disse que eles vão gravar juntos? Capitão pode ser cada um vá para um lado. E o Homem de Ferro vai pro outro. Bom, eles falam... O Chris Evans falou com essas palavras. A gente se vê lá em Atlanta. Então vamos tomar uma lá no bar em Atlanta. Bora. Pode ser. Eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com a forma como eles vão usar o Homem-Aranha, porque a gente não pode esquecer que esse filme é um filme do Capitão América. Não é os Vingadores, não é uma coisa é do universo Marvel, mas é um filme do Capitão. E a gente sabe, como o Leandro falou aí, da hype que é associada ao Homem-Aranha. De repente, se você dá um papel, muito importante pro Homem-Aranha nesse filme, ele acaba roubando a cena mais do que deveria. Então eu acho que ele deve fazer algumas aparições daquelas pro pessoal dar aquele suspiro, é o Homem-Aranha, legal. Mas eu acho que sim, que o Pantera vai herdar assim, as funções do Homem-Aranha que ele desempenhou na HQ. Então, tem essa outra questão também, tem personagem demais. O Diego pegou e falou que não pode destacar demais o Homem-Aranha, se tiver, mas vamos lembrar que ainda tem a Viúva Negra, ainda tem o Soldado Invernal, ainda tem o Pantera Negra, tem o Visão, porque tem um detalhe importante nessa história sobre o Visão, é porque o Visão ele é teoricamente uma inteligência artificial, mas ele é obrigado a assinar o tal do tratado de Sokovia porque aparece o nome dele lá. Eu quero saber qual que vai ser o RG que ele vai colocar nesse tratado. Exatamente. O código de barra. Será que no filme vai rolar essa discussão de que se ele é um super-herói que pensa por si só. Então ele não é do governo mais. Ele pode ser independente. Ele pode se rebelar, é isso? Ou ele pertence ao governo, entendeu? Mas não é nem a questão dele pode se rebelar, cara. Ninguém pode com ele. Ah, eu sei que ninguém pode. Feiticeiro Escarlate pode. Ele tem uma gema na testa. A Feiticeiro Escarlate dá um pau nele e sem dizer que tem lá aquele negocinho do romance deles, né? Pô, o cara não vai bater nela, né, cara? Olha o relacionamento abusivo aí, tanta discussão, textão no Facebook. O cara não vai fazer isso, né, meu? Mas aí isso é interessante, hein? Porque se o Visão vai estar do lado do Homem de Ferro, isso faz algum sentido, né? Então talvez ele se transforme mesmo numa propriedade governamental. Como no tal do acordo de Sokovia, ele tem que assinar. E existe essa questão nesse filme de que algumas coisas são propriedade do governo. Por exemplo, o escudo do Capitão América. Vai ter, aparentemente tem essa discussão. Então ele perde o escudo porque o escudo não é mais dele. As asas do Falcão também, né? Exatamente. Então o Visão inteiro, ele seria uma propriedade governamental. É um governo de Visão, né? Ha ha ha! Ai, meu Deus. Nossa. Ai, caralho. Afinal, o Capitão América vai conseguir ser protagonista de um filme com tantos personagens? Sim ou não? E aí, sim. Sérgio, você acha que ele vai? Sim? Juliana, acho que sim. Eu acredito que sim, porque o personagem do Capitão América, ele é muito forte, apesar do Homem de Ferro ter toda a fama, né, por ter sido o primeiro grande herói aí que a Marvel conseguiu se firmar no cinema, mas os dois filmes do Capitão América foram muito bons, né, e acredito que ele vai ser o grande protagonista, sem dúvida, desse novo filme. Os outros, apesar de serem importantes, não devem roubar a cena, não. É, também acho que vai conseguir ser protagonista, sim. Mas é mais pela questão de roteiro do que de outra coisa, porque se na HQ a questão dele é ideológica, política, nessa versão nova do cinema, né, a questão dele é pessoal, é sentimental, então o público tende a se espelhar melhor nessa história, né? Afinal, tem todo aquele diálogo, aquela coisa, meu amigo, não, eu pensei que fosse o seu amigo também, entendeu? Então, uhum. essa questão, acho que, além de mercadológica, como o Leandro acha, sim, eu acho que vai ter essa questão de comprar, de você comprar o sentimento do Capitão América. Então, a gente tem muito tempo ainda, porque esse é só o primeiro trailer, provavelmente talvez apareça, talvez não apareça o Homem-Aranha, talvez apareça mais cenas, apareçam vilões em outros trailers, né? O filme só estreia em abril, no finalzinho de abril, quase no feriado de Dia do Trabalho já. Mas, Diego, qual é a sua expectativa pro filme? Como não poderia deixar de ser, a expectativa é muito grande. História à parte, se vai seguir HQ ou não, mas a possibilidade de você ver cenas como essa, coreografadas de o Buck e o Capitão contra o Homem de Ferro e outras mais que vão acontecer durante o filme, as cenas por si só já vão valer o ingresso, não tenho dúvida nenhuma. É óbvio que a história vai ser importante para outros filmes que virão, próximos Vingadores, próximos filmes de heróis, como Pantera, a gente já comentou que vai ter um filme dele solo, então a expectativa é excelente. E aí, Juliano, Guerra Civil ou Batman vs Superman, A Origem da Justiça? Não vou entrar no seu jogo, vou falar sobre Guerra Civil só. Guerra Civil... Eu tenho uma expectativa grande porque eu gosto muito da HQ, mas na verdade o que realmente aumentou minha expectativa ao ver o trailer é enxergar na Marvel agora um pouco mais de coragem pra usar. Ela usou com Guardiões da Galáxia, ela soube usar também com Homem-Formiga. E aqui me parece que eles estão aprendendo a se desprender um pouquinho mais do material base, mesmo às vezes correndo o risco de ter aqueles fãs mais chiitas reclamando, mas eles estão se desprendendo um pouco e se permitindo criar um pouco em cima desse universo, aproveitar o que eles estão desenvolvendo no cinema. Eu acho isso interessante. Acho que pode dar uma boa liga, um bom filme. Como eu falei, até comentei antes, tem o Barão Zemo que ainda não apareceu e que é um vilão muito legal. Então, como eles vão fazer isso e como é que eles vão encaixar, acabou, na verdade, criando essa expectativa em mim. Se fosse um trailer que mostrasse, assim, as mesmas coisas que já tinha lido na HQ anteriormente, talvez não tivesse mexido tanto comigo quanto mexeu esse trailer da forma que foi a Guerra Civil. E só pra não te deixar sem resposta, eu gostei mais do trailer de Batman vs Superman. E você, Leandro, que é o fãzaço, o fã número um aqui da Liga do Capitão América. Cara, a minha expectativa é termos aí o terceiro melhor filme do universo Marvel, atrás justamente do Capitão América, o Soldado Invernal, que na minha opinião é o melhor. Inclusive, ele vai ser o melhor mesmo, porque a gente sabe que filme 2 é sempre o melhor, né? E do Guardiões da Galáxia, que foi uma surpresa muito grata, muito redondo o filme, é um filme muito musical também, então aquele espírito todo lá é difícil de superar. Mas acho que agora, finalmente, a gente vai ter um filme sério, um filme sem tanta piadinha, um filme que não se baseia apenas em olha, que legal que é ver os heróis todos juntos... Humanizar um pouco mais os heróis, a gente vê isso daí no próprio Homem de Ferro, lá com aquela cara de choro. Quase que eu compro ele, cara. Eu falo, eu também era seu amigo. A expectativa aí é pra um filmaço, finalmente, de novo, que tava faltando. E o Sérgio? Você vai querer assistir o filme quantas vezes? Pelo menos duas. Pra honrar a minha descrição na Liga da Poltrona. Eu acredito que vai ser um filme, além de ser muito, muito bem produzido, muito bem feito, vai ser com certeza um dos melhores filmes da Marvel. Eu concordo com o Leandro aí que deve ficar entre o top 3. E agora a gente vai pras indicações, enquanto você espera o Guerra Civil estrear. Tem tempo pra caramba aí, né? E a minha indicação, eu já vou começar como comigo indicando, eu vou indicar... Eu ia indicar uma outra série, mas eu vou indicar uma coisa que tem tudo a ver já. Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Porque eu vou bater na tecla de que talvez vai acontecer um sentido inverso de informações. Enquanto toda a primeira e a segunda temporada de Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. teve que agregar informações dos filmes da Marvel, porque é uma questão de logística, né? A produção da série é mais rápida do que a produção do filme, né? Então não dá pro filme colocar informações da série, porque não dá tempo, né? Só que parece que dessa vez pode rolar uma coisa diferente. Porque no final do Soldado Invernal, a Hydra foi desmantelada, né? Basicamente, né? Só que aí, parece que ela tá subindo de novo, crescendo de novo. E essa é o que tá sendo discutido nessa terceira temporada de Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Eu acho que, independente de ser informação ou não, eu acho que é uma série que tá dando o que falar nesse momento, porque ela tá começando a ficar mais independente do universo cinemático Marvel. Essa temporada quase não teve informações. Ela tá criando uma história própria, tá tentando se desenvolver de uma forma bem independente, e eu acho que super vale a pena. É bem legal mesmo. Tem umas viradas meio Soldado Invernal, assim, que tá acontecendo. Umas coisas que juntam uma com a outra. Você fala, ah, mas isso não tem nada a ver com nada. E de repente se junta e você fala, uau, eles estão com montando quebra-cabeça de informações para criar o tal do Secret Warriors. E aí, Diego, qual que é a sua indicação? Bom, a minha indicação de hoje, eu sei que tem membros da Liga que vão rir de mim, mas eu não tô nem aí, cara. A minha indicação, eu não vou lembrar exatamente há quanto tempo foi lançado, mas eu vou cravar aqui que já deve estar indo para quase 20 anos. E Guerra Civil, você tem toda essa questão de herói contra herói, então a minha indicação é uma série de gibis que foi lançada aí há quase 20 anos. DC versus Marvel, Marvel versus DC, que na minha opinião foram 4 gibis muito legais, eu gostei muito de ler a época. É interessante você ter o cruzamento de 2 universos e ver brigas do porte de Superman contra Hulk, Capitão América contra Batman, Homem-Aranha contra Superboy, Tempestade contra Mulher Maravilha. Então é bem divertido, não se enquadra mais, eu acho, que nesses tempos que a gente vive, mas eu acho que é um material bem bacana para consumir. E quem porventura for na dica e consumir isso, logo depois dela originou uma outra série de gibis, e essa sim eu acho que avacalhou, que é uma série chamada Amálgama, onde os dois universos, Marvel e DC, se fundem e surgem novos heróis. O que me marcou mais foi um chamado Garra das Trevas, que era uma mistura de Batman com Wolverine. Então, acho que é bem interessante o pessoal dar uma olhada, vale a pena conferir. E aí, Juliano, qual que é a sua indicação? Eu vou no fácil, no simples, para se preparar para fazer um esquenta para o Guerra Civil. Eu indico assistir novamente o Capitão América, o Primeiro Vingador, e Capitão América, o Soldado Invernal. E aí serve como um esquenta, uma preparação para esse Guerra Civil. E aí, como o Diego falou lá no início, pode ficar mais fácil para você escolher o seu lado. E aí, Leandro, o que é que você indica para gente? Guerra Civil, né? Guerra, ela nunca muda, né? E se a guerra nunca muda, quem tá por dentro de games já sabe de todo o hype em cima dessa frase de Fallout 4, esse jogo que eu tô simplesmente amando. E tem texto na Liga, pô, entra lá pra dar uma lida, eu fiz um texto das impressões iniciais do que eu tô achando do jogo, sobre o clima todo dele, um universo pós-apocalíptico, né? Em que você tem uma liberdade tremenda. O incrível dos mundos que a Bethesda cria é a liberdade que ela te dá para você entrar e criar a sua história. Diferente de outros jogos que parecem que te dão um mundo aberto, mas fica o tempo todo te pegando pelo braço. Vem ver isso daqui, ó, que legal. Tem essa conversa aqui, ó, que faz parte da história. O Fallout não tem isso daí, não. Você virou as costas em algum momento, você perdeu alguma coisa, alguma interação ali, que pode ser uma cena divertida e tal. Então, fica aí a dica para esse que... Eu não joguei tantos jogos desse ano, mas sim, facilmente é o meu jogo do ano. E também, como você falou, se preparar aí, que faz, ainda tem bastante tempo para você degustar as nossas sugestões. Então aproveita que tem bastante tempo mesmo, que esse jogo aí vai consumir sua vida, sua alma, seu dinheiro, tudo. Você não pode deixar de jogar Fallout 4. E o não menos importante, os últimos serão os primeiros, é Sérgio. Qual que é a sua dica, Sérgio? Bem, eu vou deixar como dica uma série que a gente está acompanhando agora, chamada Quântico, que tem toda uma história envolvendo agentes do FBI que já são treinados caras que já estão atuando no campo e a fase de treinamento deles na escola do FBI, que se chama Quântico. Aproveitando o tema de guerra e de controle e de heróis se voltando um contra os outros, eu acho bem interessante essa história do Quântico, porque até onde a gente está acompanhando até agora, você não tem muita certeza de quem é vilão e de quem é mocinho na história. E você não sabe para quem torcer. Num episódio você torce para uma pessoa, num outro episódio você está torcendo para outro, daqui a pouco você está torcendo por todo mundo. E é bem interessante, claro que o tema terrorismo, se tratando do FBI, está ali, né, constante, mas é uma história muito bacana e eu acho que vale a pena conferir. Fica aí a dica da série Quântico. E assim termina mais um da Poltrona Cast. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Liga da Poltrona. Né? Procura lá, curtir a nossa página para ver todos os posts que a gente tem. A gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre HQs e tudo mais aí, envolvendo tudo que a gente falou aqui e um pouco mais. E não deixe também de curtir, de entrar no nosso site, né? Para visitar ele, www.ligadapoltrona.com.br, caso você esteja ouvindo de algum sistema de podcast onde você não tenha acessado o site antes. Então você já tem essa informação aí também. Então, muito obrigado e até a próxima! E junto com nós também está Juliano. Junto Olá. Com nós não, né, Juliano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Eu peguei com a quente da mulher do Bake Off. Que ela fica... Junto com nós não, né? Fica conosco. Não joga a culpa na mulher do Bake Off, cara. Pois é. Ou fala assume junto... seu erro. Ou fala junto com a gente ou junto conosco. Mas junto com nós não dá. Só se você quiser falar, e junto com Toys. Com Toys. Puta merda. Neymar. É Toys. É Toys. Ai, meu Deus. Vai, repete, Carlos.